Azul 6919. Azul 6919. Prossiga. Após desvio, autorizado por hoje, Mote. Após desvio, voa Mótima, o azul 6919. 6919, estamos dentro do Recife, na frequência 13325, em caso de falha, 1251. 3325, a secundária 25. 1251. Então, 3325, 251. O azul 6919, grato. Ativado, descida 6143. 43, ciente. Desça para 3 mil pés, ajustado no 013, reduzindo para 2009. 3613, 210, reduz 6143. O traço, boa noite, menor. Afirmo, solicita instrução em fax. Gente, Palmas, PLB, alternativa autonomia. 172, Palmas, 3 horas e 14. Gente, 172 a bordo, altímetro no 0, no 3, táxi via India Alfa, no ponto de espera torre 1, no 8, decimal 95, bom voo. India Alfa, ponto de espera 25, boa. Controle de sol, Salvador, boa noite, bom voo, 1645 de Brum. Bom, 645, boa noite, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, voo 1645. Atualizado início de táxi, Juliette Bravo Delta, chama para ingresso na parte principal. É a Tango Delta, completa sinal com a torre em 18.95, bom pulso. Torre 1895, muito obrigado, é a Tango Delta. Papa Romeu, Serra Tango Delta, continua a aproximação, confirma intenções? Dá presente para selar e pausar na posição 7. Gente, confirma o pai de seu destino, o Papa Romeu, Serra Tango Delta? 5, Tango Delta. Papa Romeu, Serra Tango Delta, confirma o pai de seu destino, pai de 5? Papa Romeu, Serra Tango Delta, plano consulador 38, vai ser a reporta final do ano 7. Foi para o final, precisando para o Tango Delta. Perdão, 6143, só entendeu a altitude do trato. Na sua posição de 10 horas, mantendo 2 mil pés com 50 mais de 1,5. O Mike Uniforme 2, transportando em cima. Gente, 6143, trato nos precede na aproximação. Número 1, você sai como número 2, que a gente lê reduza para 1809. Entendo, 6143. O traço é o que passa a dona, confere? Sim, amor. Irmão, desça para 2000, livre LF, reporta quando no localizador. 2000, vai reportar a estabilidade, 143. Desça para cruzamento. O controle pode confirmar a condição da pista, se você com uma olhada? Delta, de imediato autorizado o cruzamento da 17, posso para 475. Aguarde por um momento. Aguarde. Senador 143, informa o pista, encontra-se molhado. Estrada 43. Chama controle 1208, gol 2869. Tenente Juliette, Bravo Delta, levando frequência. Meu Serra, Tango Delta, visual autorizado, pouso, cabeceira 17, vento 140 graus, 4 nós. Pouso autorizado, obrigado, Serra, Tango Delta. Boa noite, 69, boa noite, por gentileza, aloque o código 5054. Positivo, confirme agora, 5054. Foi negativo, contato radar. Agora sim, boa noite, 69, eu transpondo 5054 acionado. Suba para o nível 360, direto Alefa. 360 Alefa, gol 8... 1869. É 1 com a série da janela, estabilizou aí, aliás. Sim, tipo 2895. 295, obrigado. Então 3894, desça para 2010. Autorizado ele é 7 no 0, reporta no ar. 2000, reporta ao lote da 3894. Na aproximação, aguardando autorização de pouso, quem negar 10 no 3. Continue a guarda com 63143. Meu Serra Tango Delta, no solo 43, já livrou a direita, papá, partiu 5, estacionário, livrando frequência. Fechando M1143, avistado, livre pouso, pista no 0, vento 1 na 70 graus, 049. Livre pouso, né, 143. Xanem 1943, no solo 47, livre à direita, Xanem solo 121, décima 1. 121, na direita, né, 143. Salvador, boa, 6143, Xanem, Xanem 1143, táxi Alfa, repartindo da Juliette. Alfa, 77, 143. Plano 869, centro Recife, menino 288, secundária 1353. 288353, gol no 869. Torre 2894, reporta Barcelona 2, sendo baixado e travado, Senegal 1093. Da Eulê da Morte, aguarde cópia. Alfa, antes da Juliette, no 143. Xanem 1143, táxi via Alfa Juliette, porta número 7. Alfa Juliette, porta número 7, não, pode ser, obrigado. Autorizado Guarulhos, nível 320, via Ferzolu 10, saída da Eulê da Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 120, décima 8, aciona 5076, coteja. Autorizado por 3894. Autorizado 320, Ferzolu 10, da Eulê da Motiva, 108, 076, na posição 05, chamará por pronto, 3897. Gente, cotejamento correto. Salvador Ground, Azul 2712, with information Delta, request for Azul 120 to Aracaju. Roger, Azul 2712, clear to Aracaju, flight level 190, via Gol 677, Conde, departure. Take off from runway 10 left turn, departure frequency 120.8. Squawk 5071, read back. Request for level 130. Roger, stand by. Stand by. 3294 no solo ao 53. Livra à direita, chama solo antes da alfa no 21 decimal 1. 21 na boa. Taxi Alfa repartente da Juliette. Alfa repartente da Juliette, 3294. Copy. 712, ready for call. Lufthansa 712, clear to Aracaju. Flight level 130 via Golf 677, Conde, departure. Takeoff from runway 10, left turn. Departure frequency 120.8, squawk 0273. Read back. Approved flight level 130 to Aracaju via Golf 677, Conde departure, runway 10, first turn left, frequency 120.8, squawk code 5273, Azul 2712. Squawk 0273. 2713, 2713. Back correct, call ready for push and start. We'll call for push and start, 2712. aguarde 4206. Lucas 7124, pushback and then stand up. Roger, stand by for push and start, Oslo 2712. Stand by, 2712. Do altímetro no 013, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1985, bom voo. Cara, relaxa, está levando a sua esposa. Do a call, ready for taxi to 712. Setor do voo. Também de Brava, autorizado o voo local no setor da Enmar, 510. Decola da Enmar, controle 120.8, torre 18.95, aciona 0137, coteja. Pessoas a bordo. Correne. 4 a bordo, altímetro 1013, para acionamento chame torre 1985, bom voo. Chama 6259, Cente da Delta, autorização Guarulhos. Cente, seja prevista da Eulê da Morte, aguarde cópia. A Eulê da Morte, não é na escuta, 6259. Passarela 2231, não autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento 190 graus, 039. Linha decola nova 0, passarela 2231. Ready for taxi with 60 on board, 3 hours and 30 minutes endurance and alternate Salvador. Roger, 60 on board, QNH1013, taxi via India Alpha, holding short call tower 118.95, have a good flight. India Alpha on hold short on runway 10, Azul, tower 18.905. Azul 2712, thank you. China 6259, pronto para corte? Prossiga 6259. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Zulu 10. Saída da Hélio e da Mótima, decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5106, coteja. Gente, autorizado nível 360 Guarulhos, Upper Zulu 10, da Hélio da Mótima, decola 10, curva da direita, 1208, controle 5106, transponder, canal 6259. Só confirmando, senhor, depois de Piraí, Umbade, Upper Zulu 44, Pagode. 6259. Confirma a rota, chama para buscar estacionamento. Valeu, obrigado. Foi de solo, Salvador, boa noite. O 6645, que entra da informação Delta para Vitória, nível 400. Gente, agora de copo para Vitória, saída prevista da Euleda Bidev. A Euleda Bidev, muito obrigado. Gente, chama para a decolagem nacional. Tamo de abraço. Passada de 2231, no decolado 06, chama o controle, 120 decimal. 1208, muito obrigado, senhor, e até. Um minuto, temos a aeronave da companhia passando a retaguarda. Salvador, passaria do 2231, boa noite. Salvador, boa noite, passaria do 2231. 2231, suba o 160 sem restrição, saída Momo. Vai curvar esquerda na Momo, 160 sem restrição. Assim que possível, senhor, devido ao atraso, coordenar direto barreiras para os setores adjacentes, por gentileza. Será coordenado. Obrigado. Azul Tower, Azul 2712, holding short, runway 10, ready. Azul 2712, cleared to line up, aim and take position, threshold 10. Line up and hold position, 2712. 50, saída da Euleda Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5111, coteja. Aprovado 3620 para Vitória, no Extra Superior Whisky 50, Jael Zeta Bidev 208-5111. Fechamento correto, chama para o inspecionamento. Poderá. Papa Romeu Tango de Bravo, chega. Papa Romeu Tango, já bravo, decolagem por conta e risco no Partido em Rimar, o vento 190 graus 049 no aeródromo, reporta fora do solo. Livre decolagem, cabeceiro 10, vento 190 graus, 049. Clear to take off, 2712. 2712, clear to take off, runway 10, wind 1 on every degree, 04. Thank you, bye bye. Gente, Papa Romeu, saiu o Jabral, o Sumanese Setor Norte, reporta para regresso, RMA. Reporta para regresso, Bravo. Thank you. At 10, call departure control 120 decimal 8. Vehicle 120 decimal 8, 2712. Zorro 231, pode voar para a TAP, senhor? 231 para onde? Direto na TAP, 2231. Salvador, Azul 2712. Azul 2712, radio contact, climb at the end of 130, conde departure. Climb to 130, conde departure, 2712. Retiro, papai, voltando de Bravo, confirma as intenções. Acabou estourando só para a tela e regressa para arrivar. Gente, o barulho está um dia bravo, então solicito um toque arremetido na pista no 7. Papa Romeu, Tango, dia bravo, ciente. O vento no 90 graus, 03 nós, visa ao comiso. Reporta a término do toque arremetido, somente um toque. Gente. A borda, altímetro 10 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da Torre 1 na noite de sua nave, se empombou. Índia Alfa, ponto de espera, 8 da noite. Grau 3, nós. Rota rumo para Romeu, Tango de Bravo, correção. Socorre Meteor 103, autorizado curva à direita, não há tráfego a reportar, cruza final da 10, confirma intenções. Agora, senhor. Gente, avisou com a Rimar. Beleza? 220 graus, 059. Azul 4206, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 210 graus, 059. Alinha e decola, mando 229 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa no ponto de espera da torre. Boa noite, sinal mais 5, bom voo. Alfa 2231. Passageiro 2231. Passageiro para Danata. 02. Frente aguarde gol no 645. Aguarda. Direto Barreiras. Ok, direto Barreiras. Obrigado, senhor. Autorizado pushback, finalmente para o táxi. Teve pushback, acelerador, reporta na conta para o táxi. Gol 1645. Pessoal, mandou boa noite da 3897, considera não no zero pronto. Da 3897, autorizado alinhar e manter cabeceiro no zero. Mantenha no zero, pronto, 3897. Tanto para Bravo já visão com a aeronave para a final, senhor. Tanto para Bravo, pouso Neymar por conta e risco, vento 200 graus 39, reporta solo controlado. Recolador 06, chama controle, 120.8. Controle 120.8, azul 4206, boa noite. Controle Salvador, azul 4206, 2000 pés ao nível 330. Azul 4206, contato radar, você da PUCA, subou 330. Contato radar, subiu 330, azul 4206. Tá 3897, livre de decolagem, cabeceira 0, vento 1970 graus, 039. Piano 1073297. Papa Romeu Tango de Bravo, sala 18, levando sequência. Sete, decolado 19, chama controle 120, decimal 8. 208 com trabalho 3897. Táxi, voo no 645, está com 128 a bordo, tem 3 horas e 40 minutos de autonomia alterna Campinas. Bel B? 128. 128 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera 2, 1-8 decimal 95 com voo. Índia Alfa, ponto de espera 1-8 decimal 95 para o gol no 645 grande. Salvador, passaria do 2231. Prossega 2231. Passa estação meteorológica, o teto aqui da chamada está do nível 110, tá? 110, ok, Copo, obrigado. 8 oitavos a 110. Azul 2712, foi Alfa Romeo 363. Azul Fly Direct, Alfa Romeo 363, Azul 2712. That's correct, sir. Thank you. Torre Salvador, boa noite, voo 1645, ponto de espera, 0 pronto. 1645, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 180 graus, 039. Tipo de decolagem, capítulo no zero, voo 1645. 097. Santos 7 após desvios para o Depo Base. Após desvios para o Mare, Santos 397. Azul 4206, da presente Romeo Fox 018. Direto Romeo Fox 018, Azul 4206. Decolador 23, chama controle, 120 de cima 8. 208, grato, vamos para noite. Controle de Vitória, boa noite, gol 1645. Controle de Salvador, boa noite, gol 1645. Gol 1645, boa noite, contato no radar, saída da El, subo 360. Sobe 360 na saída da El, gol 1645. Possibilidade da presente para o Adileda, senhor? 645, direita para o Adileda. Direita, Leda, gol 1645. Azul 4206, chame centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 12685. Recife 125, decimal 45, 125, decimal 45. A primária é 12545. Você não pode repetir a primária? 125, decimal 45. 125, decimal 45, Azul 4206. informação Delta. Sou 1705, chegada bom, silêncio para 4000 pés, ajuste 1-0 no 3. Chegada bom, silêncio para 4000, 1-0 no 3, do 1-0-8. Alô, poderia fazer não, Lívio? 1-8-0, passaria no 3. 2-2-3-1, 60 milhas oeste de Salvador. Chega centro Recife, 12545, alterna 12685, solicite direto ao centro com voo. 1245. Voo no 645 informa que está em torno de via esquerda para o 1-9-1 por aproximadamente 30 milhas. É, livre desvio 65. Obrigado. Manda o gol 1708 com código 5051 Salvador, Oceanário 6 259, feedback acionamento, posição 7. Autorizado chamar o táxi. Autorizado chamar o táxi. Chamado. A chegada bom, se desça para 4000, GON 705. Sou 3897, me centro Recife em 1-3325, alterno 251. Passaria 2231, prossegue. E conseguiu nessa sequência? Ah tá, bom voo. Sul 7012, radio service terminated, contact Aracaju approach on frequency 120.30. Sul 1645, chama agora centro Recife em 13325, alterna 125.1. 3325.251, grato, bom serviço, com boa noite. Autonomia alternativa? Tente no 51 a bordo, altímetro no 0 no 3, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 no 8, acima 951, gol. Índia Alfa, ponto de espera 2, Tango Romeo, prossiga. Salvador, muito boa, 6259, Oceanético, espera 10 pronto. Xané 6259, autorizado a linha de decolar, pistola 0, vento 190 graus, 039. Ingressa a linha de decola, 6259. 33, roteja. Então, decolagem da 10, curva à direita, saída da Leda Motiva. Vamos coordenar com o centro, por enquanto permanece 380. Confirma pessoas a bordo?